saia das trevas e venha para a luz. E venha para a luz, e venha para a luz. Aceite ao Senhor e tome a sua cruz. E tome a sua cruz, e tome a sua cruz. Saia das trevas e venha para a luz. E venha para a luz, e venha para a luz. A salvação está em receber Jesus. Em receber Jesus está a sua salvação. Cadê a fé em Deus, nosso Senhor? O homem se desvia de Jesus, o Salvador. Humanidade capitalista que só vive por dinheiro. Não lavam suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Homem louco, você não sabe o que faz. Você vende sua própria alma para Satanás. No seu conhecimento se torna amante de si mesmo. Arrogante, presunçoso, prepotente e soberbo. Periferia, pare com a violência. Abandone o crime e vive em plena consciência de que ele não leva a nada. O crime é pura ilusão. Ele só gera a morte e te leva à destruição. Eu quero paz, eu quero ver união. O pai abraçando seu filho, um irmão abraçando outro irmão. Tiago MC, combatente do impacto bíblico, pregando que salvação só existe em Jesus Cristo. Saia das trevas e venha para a luz. E venha para a luz, e venha para a luz. Aceite ao Senhor e tome a sua cruz. E tome a sua cruz, e tome a sua cruz. Saia das trevas e venha para a luz. E venha para a luz, e venha para a luz. A salvação está em receber Jesus. Em receber Jesus está a sua salvação. Mano HP chegando pra dizer: o Senhor está por perto, só depende de você. Mas tem que se entregar, largar esse sistema que só quer te derrubar, quer te escravizar. Aqui é mais um louco, louco por Jesus. Venha você também, pois ele nos conduz à luz. Pare de se achar que é o tal. Andando no veneno, com certeza isso é fatal. A salvação chegou na periferia, que nasce o Salvador dentro da sua vida. Tudo vai mudar, só precisa acreditar que o Senhor Jesus morreu em seu lugar. As trevas não têm força quando se tem Jesus. Precisa se entregar para enxergar a luz. Porque tá perto, vem e ele te conduz. Se levante agora mesmo e carregue a sua cruz. Saia das trevas e venha para a luz. E venha para a luz, e venha para a luz. Aceite ao Senhor e tome a sua cruz. E tome a sua cruz, e tome a sua cruz. Saia das trevas e venha para a luz. E venha para a luz, e venha para a luz. A salvação está em receber Jesus. Em receber Jesus está a sua salvação.